stop. Don't stop. Se a luta vem, não vou desistir. O sol já vai nascer e eu confio em ti. As adversidades